Ei, você aí? Você que tá me ouvindo agora? Não disfarça não, é você mesmo. Você vai ser meu amigo, meu braço direito. Você quer mulher? Tenho, poder, fama, carro, tenho tudo. Posso te dar. Bonita. Cala-te! Ouça bem, nem só de pão viverá o homem. Do meu passado me envergonho. Hoje sou filho de Deus, mas já fui um monstro. E a pé, atrás de pedra, do São José à Vila Joaniza. Instalado, ficava, não fecha nunca, cerrando cigarro e tomando pinga pura. Dava nojo, batia no peito. Eu sou sujeito, os dentes podres, os pés todo preto. De rolê na CPC, garoava, tava frio. Noite de domingo pra esquentar, fogo no cachimbo. Eu e outro nóia escutamos, era tiro. O rato foi morto com balaço de 45. Sumariei no chão frio de uma cela. Minha cara era em trás. Saí bem da favela, até filosofei. 2F, 2P, fama, fortuna, poder e prazer, quem não quer ter? Difícil é ver bandido, que nem quando o menino nunca deu o milho. Ô parceiro, sei o que fiz, o que vivi na rua. Como me envergonho, não vejo glória nenhuma. É, milagres acontecem, 8 de março de 97. Na bala, a minha alma pelo cão quase foi ceifada. Na hora eu tive sede, lembrei dos parentes. Queria alguém de responsa, pois é, pra pôr o peso da culpa pelo vazio que fica ao dar as costas para a sepultura. Salva de palmas, desmaios, gritos, lágrimas. O corpo desce a sepultura, o som do refrão da música preferida do mundão. Salva de palmas, desmaios, gritos, lágrimas. O corpo desce a sepultura, o som do refrão da música preferida do mundão. No mundão, do mundão, no mundão, do mundão, no mundão. Atrair a genre, a maldade se encontrou na hora da partilha. É malucão, considerado da família. Joga em cima na maldade pra ficar com sua parte. Que isso, truta? Nós é irmão. Mas aqui é mundão, eu não tô de chapéu. Se eu marcar, o demônio vem me matar. Como Caim fez com Abel. O crime é uma seringa cheia de morfina. Agulha pura pele, a chaveia. Sinta a adrenalina, cê sente os olhos fechar. O ódio concentrar, transformar a criança que costumava brincar de jogar bola no louco que usa droga e só anda com arma que facilmente engatilha. Instantaneamente vem na mente a estreta antiga. Sei bem e conheço qual é o pé da fita. As coisas velhas são passadas, eis que tudo se fez novo. Quem roubou não rouba mais, quem matou não mata mais, quem mentiu não mente mais. Preste atenção em mim, rapaz. A regeneração, a valorização da segunda chance. O processo, o sangue que escorreu não foi em vão. Pra te tirar do lago de fogo eterno, no piscar, o que há de vir virá. Enxugará as lágrimas, o pregador prega nas praças. Como no tempo de Noé, a profecia é ignorada. Salva de palmas, desmaios, gritos, lágrimas. O corpo desce a sepultura, o som do refrão da música preferida do mundão, no mundão, do mundão, no mundão. Salva de palmas, desmaios, gritos, lágrimas. O corpo desce a sepultura, o som do refrão da música preferida do mundão, do mundão, do mundão, do mundão, do mundão.